Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir e dá um prado de louvor. Olá, tudo na paz? Está no ar o Gospel Hits, músicas que transformam vidas através das emissoras de rádio que fazem parte da nossa rede. São os maiores intérpretes da musicalidade gospel em 60 minutos. Muito prazer, eu sou o Xandelli na sua companhia e vamos começando por aqui com a nova de Fernandinho, Tu És Fiel. No ar, Gospel Hits. Tu és fiel, Senhor, Este é o Ministério Gospel Hits. Muito mais você. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram,

decisão de ser fiel até a morte. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou, vou seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, o ritmo gospel pra você do outro lado que me acompanha. Curtimos a nova de Lislane, Tudo Posso. Teve também Damares na Mesa do Rei e Kleber Lucas, Me Diz Quem É. E quero mandar aqui um alusão ao estado da Paraíba e no Espírito Santo, o meu alô aos ouvintes das cidades de São Mateus, Serra, Muque e Governador Lindenberg. Acesse o nosso site www.redegospelhits.com.br e deixe o seu recado lá em nosso mural, tá certo? Tô esperando. O Gospel Hits também está nas redes sociais. Curta nossa página no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. Siga-nos no Twitter, @Rede_Gospel Hits. E também envie o seu e-mail para ouvinte@redegospelhits.com.br. Gospel Hits, o programa que transforma a sua vida. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe, naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, da Antena Web. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. E aí, tudo na Santa Paz? Quem é que não precisa de paz? Mas é o seguinte, gostaria de convidar toda a galera que professa o nome de Cristo a participar do programa através do nosso e-mail. Anote aí, ouvinte@redegospelhits.com.br. E quero mandar um alusão ao João, lá na cidade de Piracicaba, que participou através da nossa página na internet. Ele oferece para a Ana, a Isabel, a Miriam, a Rosana, o Lucas e a Helena. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mesmo eu preciso de um milagre. Que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Obrigado, Senhor, pela minha família. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. presente do Senhor. Gospel Hits, tem exclusividade na sua rádio. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar ser Isaac. Sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar. Sobre as pedras é preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Oh, oh, oh. Fala o nome do... levante a tua voz, faça uma festa pra ele, yeah. Eu mudarei pra num lugar santíssimo entrar, onde tua glória me transformará. Senhor, há um desejo em meu coração, há uma voz que não quer calar. Yeah, eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Eu mudarei pra no lugar santíssimo entrar, onde tua glória me transformará. Senhor, Senhor, há um desejo em meu coração, há uma voz que não quer calar. Oh, eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Gospel Hits, você foi abençoado com Davi Sasser, Santo Como Tu. Teve o Trazendo a Arca, Entre a Fé e a Razão, e o Regis Danese Família. Canções que edificam você e toda a sua família. E mande seu recado aqui para nós. Acesse aí www.redegospelhits.com.br e vá direto ao nosso mural de recados. O Gospel Hits também está nas redes sociais. Curta nossa página no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. Siga-nos no Twitter, @Rede_Gospel Hits. E também envie o seu e-mail para ouvinte@redegospelhits.com.br. Gospel Hits, o programa que transforma a sua vida. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Tenho para te apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Por aqui não para, tem muito mais. Eu sou o Xandelle, comunicando aqui nas ondas da sua rádio. Na verdade, o Gospel Hits, que é uma rede de rádios espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. E agora uma linda canção com Cristina Mel, Som do Amor. Ouça aí e seja abençoado. Gospel Hits, só as melhores. Já ouvi muitas canções de amor pra ti, Senhor. E eu também já escrevi meu amor por ti, mas nunca ouvi nada igual ao som da tua dor. Esse é o som do teu amor, essa é a canção que fez pra mim. Foi som de amor, o som dos cravos em tuas mãos, som de compaixão. Ainda posso ouvir a Ligou é Gospel Hits. Gospel Hits, louvores em som digital. Assim é arriscar, é perder a sorte. aqui na íntegra da sua rádio, as últimas com André Valadão, Até Quando e antes Ministério Além do Véu, Exaltado. Estou esperando a sua participação aqui em nosso programa. Nosso e-mail, ouvinte@redegospelhits.com.br, ou acesse e deixe seu recado em nosso mural, www.redegospelhits.com.br, e pode mandar também uma mensagem de texto do seu celular para o número 49877 com a palavra gospel, e na sequência você escreve o que quiser para a galera aqui do nosso programa, tá certo? A gente volta numa próxima oportunidade, na próxima edição do Gospel Hits. Agora tem a mensagem bíblica e obrigado pela sua audiência. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje tem o título de Tão Preciosa Salvação. Colaboração Pastor Sérgio Fernandes. O versículo está em Lucas 3:6. Em toda carne verá a salvação de Deus. A salvação é o maior tesouro que um ser humano poderá receber nesta vida. É mais valiosa que o dinheiro. Uma carreira bem-sucedida não pode ser comparada com a esperança de salvação. Fama, reconhecimento, aplausos são ínfimos quando comparados com uma vida salva da condenação. A salvação não pode ser alcançada por meios humanos. É uma dádiva de Deus e somente Ele pode salvar. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor garantiu esta esperança a toda a humanidade. Esperança essa que se torna experiência para aqueles que se convertem a Deus e confessam a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem bíblica do Gospel Hits. Fique na paz. Tchau, tchau. Quer opinar sobre a programação do Gospel Hits? Então envie o seu e-mail para contato@redegospelhits.com.br ou acesse www.redegospelhits.com.br. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.